Bienvenue sur Radio Arc-en-Ciel pour 1h30 avec Christina et l'émission à fleur des pieds. Et nous commençons avec Aventura, Obsession, suivi de Charlie y Yemi avec Alma. Tantos años que ya hemos perdido, con el rencor y el corazón herido, trato de entender cómo pudo ser. Y sin hablarnos cada uno aparte, una familia a punto de extraviarse, pero ya pasó, todo terminó. por eso ahora ya no estoy sola. Puedo decir que hoy se acaba mi condena. Alma, quiero tomarte de la mano y que volvamos a encontrarnos, porque este amor ha estado herido. Oh, oh. Reina, solo seré si estás conmigo. Ya todos juntos un camino. Hay que seguir nuestro destino. Oh, oh. Deja que te cuente lo que tengo en mente. Borrar todo el pasado, baby, qué bien se siente. Ya no pienso en el fracaso. Si estás conmigo aquí a mi lado, es mi manera de decir las cosas. Yo ya no pienso en todas mis derrotas. Yo tiré las cenizas al viento. Solo quiero gozar este momento. Vamos a hacer de esto una party, que todo el mundo sienta que vamos a bailar. Vamos a cantarlo todos por el mundo y que se entere que hoy somos uno. Alma, quiero tomarte de la mano y que volvamos a encontrarnos, porque este amor ha estado herido. Oh, oh. Reina, solo seré si estás conmigo. Ya todos juntos un camino. Hay que seguir nuestro destino. Oh, quiero que sepas, esto es el alma. Es algo que yo nunca había sentido. Dejar atrás todos mis enemigos. Por eso ahora ya no estoy sola. Puedo decir que hoy se acaba mi condena. Alma, quiero tomarte de la mano y que volvamos a encontrarnos, porque este amor ha estado herido. Oh, oh. Reina, solo seré si estás conmigo. Ya todos juntos un camino. Hay que seguir nuestro destino. Oh, oh. Et maintenant nous allons écouter le groupe El Norte Nunca Te Fallaré, suivi d'Enrique Iglesias y Gente de Zona Bailando. Sabes que yo nunca te fallaré. corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Me palpita lento el corazón. Y en el silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando. También tu anatomía, la cerveza y el tequila, y tu boca con la mía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Y ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, una noche loca. Ahí va a estar tu voz. Aceleran a mi corazón. Qué ironía del destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor. Bailando. Nous allons du côté des Asturies avec Evia et sa cornemuse Tierra de Nadie, et après on écoutera Juanes, Adios le pido.

tengo algo, aviso, con más ganas piso por estos lares, mostrando mis malabares, cogiendo oficio hasta que me gasté, sabiendo que mi fortuna no solo es la luna, también son mis pasos, y si mis pasos no avanzan me las apaño, y como del cielo bebo de charcos, marco tu cuerpo en mi retina y bajo una encina haciendo tus besos para dormir, y me despierto y busco alegría, pruebo sabores que trae el nuevo día y cojo de guía la cola de viento que a mi pecho amarró y subo al carro de la vida con lo bueno y lo malo que tiene. Cuando lo muevas así, duro encima de mí, dale ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí, así que no hay más nada que decir. Yo soy loco cuando lo mueve así, duro encima de mí, dale ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí, así que no hay más nada que decir. Miércoles a jueves, porque el fin de semana tú eres pa' mí. Cuando lo muevo así, duro encima de mí, dale ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí, así que no hay más nada que decir. Yo soy loco cuando que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí, así que no hay más nada que decir. Lennox, Big One, el productor de oro, Baby MC, y esto pa' que lo baile Puerto Rico RD y el mundo entero. Nous avons écouté un petit morceau de musique qui n'a rien à voir avec la musique espagnole. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Désolé. Maintenant, nous allons écouter le groupe Los Piratas Quiero Verte Respirar et après Los Magos de Oz Te Traeré el Horizonte. ti se aleja. Y si vuelves a caminar, él se vuelve a desplazar. Y es que en eso consiste el vivir, que a tus pies no le salgan raíces, que no seas una estatua de sal, que no te atrape la soledad. Là, on va écouter Los Resentidos, Fai un Sol de Carallo et après Los Romeros, Muérdeme. Con mi toda Maintenant, nous allons écouter le groupe Los Violadores con Sentimiento Fatal et Pablo López, Tu Enemigo. andar. Que pisa la ciudad sin tu permiso. Que sacará tus cosas de la tout au début Santa Justa Clan avec le titre Con Angelina Jolie Se me va la olla, et nous continuons avec Rafaga Mentirosa et suivi de Nudo Zurdo Ha sido divertido. Quiero que todos hagamos palmas. que sin mi amor no eras feliz. Días y te reías y te burlabas de mi gran amor. Días y yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras. Thank you. Nous allons écouter le groupe Parabellum, Botas d'Ice Asco et Ultraviolento. Y ahora, ¿qué pasa? We'll be right back. Maintenant, nous allons écouter un vieux titre des années 80 qui s'appelle El Africano con Wilfried Vargas, et après on écoutera Scape, Sexo y Religión. Yeah. sugar que presume de conservador. Y la hipocresía moral, la que este pedo nos deja sin placer carnal, delimitando su sexo para procrear. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay. Disfruta de la vida y apoyar que son dos días y que no hay que encima rata en el control de hipocresía. De notre émission, un dernier titre pour finir, ça sera San Luis Chino y Nacho se acabó. Bonne soirée à tous, à la semaine prochaine pour d'autres aventures. Prenez bien soin de vous tous et un besito. Camisa, indaga la policía, de amor y otras fantasías, fracasa la detective, me prueba que te incrimine, igual firmo mi renuncia, al dorso de tu cintura, que te diste que a la locura, a veces le encuentro en cura. que pintan. Tu crimen es tu sonrisa, que brilla con tanta vida, opaca la luz del día. Mi crimen no fue quererte, mi crimen fue conocerte. Lo otro añadidura, que viene con tu hermosura. Qué triste que a la locura a veces le encuentren cura. Ucrânia. Cecília Bonfeldal, conselheira da NATO para tecnologias disruptivas e diretora da Digital Europe, avisa que é preciso temer a Rússia e que a campanha de ciberataques não pode ser menosprezada. Em entrevista exclusiva à RTP, a diretora da principal associação da indústria de tecnologia digital na Europa, considera que a guerra na Ucrânia está para durar e cita o exemplo do ataque informático a um hospital português como uma violação de soberania. A reportagem é do correspondente da Antena 1 nos Estados Unidos, João Ricardo de Vasconcelos. A discussão sobre inteligência artificial e cibersegurança chegou ao Congresso norte-americano pela voz da Digital Europe, que representa 40 mil empresas do setor. Cecília Bonfeldal é a diretora-geral da organização e conselheira da NATO para tecnologias emergentes e disruptivas. A guerra na Ucrânia foi discutida nos encontros com a Casa Branca, com os congressistas, empresas e reguladores. Em primeiro lugar, devemos ter medo da Rússia? Sim, devemos ter medo da Rússia. Devemos ter muito medo. Quer dizer, sendo eu própria dinamarquesa e europeia, é difícil perceber onde tudo isto vai terminar se eles tiverem sucesso na Ucrânia. A Digital Europe procura a harmonização da regulamentação entre Estados Unidos e Europa. A organização pediu que a NATO invista ainda mais na ciberdefesa para conseguir fazer frente à Rússia. A NATO iniciou um programa que é chamado de DIANA, um acelerador onde trabalham com empresas privadas e com os aliados para adotarem as mais avançadas tecnologias de ponta. O fundo de investimento da NATO, ao qual os Estados Unidos infelizmente ainda não aderiram, sendo que os restantes países da NATO, na sua maioria, já aderiram. A guerra na Ucrânia abriu a caixa de Pandora. A União Europeia não tem mecanismos comuns de defesa militar, nem de resposta a ciberataques. Cecília Bonfeldal citou o exemplo português. O ataque a um Ministério dos Negócios Estrangeiros ou a um hospital são questões de soberania que têm que ser discutidas. Portugal, por exemplo, exemplo, tem estado debaixo de ataques pesados nestes dias, e isto é apenas um pequeno começo daquilo que está para vir. Por isso, precisamos de saber qual é a cadeia de comando e como vamos trabalhar juntos na NATO, União Europeia e, obviamente, com os Estados Unidos, que são parte da NATO também. Em maio, em Paris, a América e a Europa vão encontrar-se no Conselho do Comércio e Tecnologia, também para discutir cibersegurança. Reportagem do correspondente da Antena 1 nos Estados Unidos, João Ricardo de Vasconcelos, com estes avisos sobre a campanha de ciberataques por parte da Federação Russa. E os ataques informáticos são hoje mais sofisticados e, para os cidadãos, os riscos podem ser mais fáceis de compreender quando o alvo é um sistema hospitalar e não uma guerra a milhares de quilómetros. É este o exemplo que é dado por Henrique Martins, antigo presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, numa altura em que o Hospital Garcia de Horta, em Almada, continua a tentar estabilizar o sistema informático, depois de um ataque ter levado ao cancelamento de exames médicos e consultas. Ouvido pela Antena 1, Henrique Martins avisa que é a própria soberania que é colocada em causa com estes ataques informáticos. A segurança dos dados de saúde é um aspecto de segurança nacional. Porquê que eu digo isto? Porque os dados de saúde dos portugueses são dos ativos talvez mais impactantes na sua vida pessoal. Se calhar é mais impactante a perda ou a adulteração de dados de saúde para muitos portugueses, que deles precisam para ver os seus cuidados de saúde feitos com o máximo de qualidade, do que no limite um ataque que está a acontecer a 2.000 quilómetros de distância e que de alguma forma não impacta na saúde do português concreto, que pode ter essa consequência nociva se os seus dados forem alterados. E por isso o antigo presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde sublinha a necessidade de mais investimento em cibersegurança. Os consumidores portugueses não vão ser prejudicados, quer no preço do gás, quer também no preço da eletricidade. É a confiança manifestada pelo ministro português do Ambiente, depois de a empresa estatal russa Gazprom ter suspendido o fornecimento de gás à Polónia e à Bulgária. O ministro Duarte Cordeiro garante que há mecanismos para proteger os cidadãos europeus. Nós temos uma fraca dependência do gás russo e o corte que existiu vem tornar mais importante a decisão que foi tomada ontem, porque este mecanismo antecipa-se provavelmente com os cortes que estão a existir, provavelmente continua a haver instabilidade no mercado de gás em termos internacionais. Quando nós conseguimos uma solução que permite que durante um período de 12 meses esta medida temporária exista e que faça com que nós conseguimos fixar um preço máximo do mercado do gás, que por sua vez é utilizado para a utilização do preço da eletricidade, nós estamos a diminuir a exposição ao mercado livre. O PSD anunciou esta tarde um requerimento para ouvir na Assembleia da República o Ministro do Ambiente, a entidade reguladora dos serviços energéticos, sobre o acordo entre os governos de Portugal e Espanha e também a Comissão Europeia para um mecanismo temporário para fixar o preço médio de gás, compromisso que tem a duração de um ano, permite fixar o preço médio de gás em cerca de 50 euros por megawatt. Ouvido pela Antena 1, Pedro Sampaio Nunes, antigo diretor das tecnologias de energia da Comissão Europeia, concorda com a posição do governo a propósito da suspensão de gás proveniente da Rússia. O impacto da decisão de Moscovo em Portugal é mínimo. Os mecanismos para controlar os preços do gás são adequados. É um mecanismo apropriado, a tempos de exceção que estamos a viver. Não é um bom mecanismo de cruzeiro, tempos normais, porque induz depois deformações económicas em termos dos sinais que o mercado tem que dar para um investimento correto ser feito onde deve ser feito. Mas, para esta situação de transição, eu acho que é uma medida perfeitamente adequada, que defende as nossas empresas e defende as nossas famílias. Nós não temos praticamente dependência do gás russo, importamos uma quantia absolutamente residual, perfeitamente substituída por outras origens, só que vamos sofrer, com certeza, a evolução que a tensão sobre o mercado vai ter nos preços do gás. A análise de Pedro Sampaio Nunes, antigo diretor das Tecnologias de Energia da Comissão Europeia. Esta tarde, o principal distribuidor de gás polaco informou que vai tomar todas as medidas legais que puder em relação à suspensão do fornecimento do gás russo. A presidente da Comissão Europeia acredita que os Estados-membros da União vão continuar unidos perante este corte no abastecimento de gás à Polónia e à Bulgária. O governo anuncia 5 mil professores para resolver o problema das faltas neste ano letivo. Em comunicado, o Ministério da Educação explica que decidiu levantar as penalidades por recusa de horários e permitir que 5 mil professores possam voltar a candidatar-se a horários em aberto ainda neste terceiro período de aulas. Também as escolas das zonas onde existe uma maior carência de professores estão autorizadas a completar os horários disponíveis, por exemplo, com atividades de apoio aos alunos ou aulas de compensação em disciplinas em que as dificuldades de substituição são maiores. Além disso, o Governo compromete-se no próximo ano letivo a alterar as condições de renovação dos contratos dos professores, compromissos que foram assumidos esta tarde, um encontro com os sindicatos representantes dos professores, em que ficou definido um calendário de novas negociações para começar assim que for aprovado no Parlamento o Orçamento do Estado. Termina aqui esta edição com João Alexandre. Simultâneo RDP Internacional, Antena 1, Madeira e Açores. Informação em permanência em noticias.rtp.pt. RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. Seja muito bem-vindo ao Serão da RDP Internacional. Estamos juntos por 4 horas, por isso vamos aproveitar este momento até ao último segundo. Podemos então fazer aqui um período em que vamos trocando mensagens, em que vamos sabendo como é que está. Pode fazê-lo através das nossas redes sociais, Facebook, Instagram e também estamos no WhatsApp. Adicione-nos mais 351-91-110-1026. Ao longo do nosso serão vai também ouvir as melhores músicas em português e dos portugueses. Vai também poder desfrutar do melhor do nosso país com roteiros muito, muito específicos. Vamos até Castelo Branco mais daqui a pouco, por exemplo. Vamos também conhecer as nossas comunidades em diferentes pontos do globo. Ainda no nosso serão vamos até ao Luxemburgo conhecer mais um português, mas por agora vamos recordar José Afonso. Nesta semana que tivemos então o 25 de Abril, passada sexta-feira tivemos a reedição de um trabalho de José Afonso, As Cantigas do Maio, e vamos recordá-lo aqui e agora neste exclusivo RDP Internacional com a Mulher da Erva. Exclusivo RDP Internacional. Ela da terra morena, pensa que a lua cheia verá que a onda convena, feita em pedaços na areia. Saia rota subindo a estrada, ainda à noite rompendo vem. A mulher pega na braçada, erva fresca, supremo bem. Canta a rola numa ramada, pela estrada vai a mulher. Meu senhor, nesta caminhada, nem me lembra do amanhecer. Há quem viva sem dar por nada, há quem morra sem tal saber. Velha ardida, velha queimada, venda fruta se queres comer. À noitinha a mulher alcança quem lhe compra do seu manjar, para dar à cabrinha mansa erva fresca da cor do mar.